Vamos ao trono da glória de Deus. Vamos ao trono. Ouço seus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Posso ver as luzes, ouço os teus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Os anciãos adoram, jogam suas coroas no altar. As criaturas aclamam dia e noite sem. Santo, Santo, because he's holy.